Azul 2719, curso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 089. Esse Fone Sul 2719. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, Solo 01, não confirme o bate. Entrega autorizada, reporte livre da pista. Bom, no 648, autorizando alinhar e manter pista na zero. Bora zero, bora 648. Voo no 648, decolagem está na zero, vento 150 graus, 079. Decolagem na zero, 648. Salvador, zona de abraço, parte de abraço, rotação. Até o ponto de espera da passagem, está na 094. O 1648, decolada 04, controle de Salvador 120, decimal 8. 208, bom, 648. autorizado ingresso, pista na 7, reparte pronto. Abraço, autorizado a decolagem, funciona 7, vento 150 graus, 099. Romeu, no Índia Bravo, decolar na zona 1, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 1208, Zulu Índia Bravo, muito grato, um ótimo dia. Torre, Guardião 05. Guardião 05, cruzamento do campo, é presente? Ainda está em estudo em patrulhamento, a intenção seria pela orla fazer o cruzamento até o setor norte. Ok, autorizando o cruzamento da final Guardião 05, mantenha os faróis de tapão assim, barulho agora na final da 1-0. Após o exato em tráfego, mantenha o farol de tapão aguardando a autorização de cruzamento. Tá, tá bem, só o farol de tapão aguardando o cruzamento da 1-0. No Rio 250, ponto autorizado, pistão 0, vento 160 graus, 079. Autoriza o Guardião 05, acerta o cruzamento 1735. Ok, com o cruzamento da 1735 autorizado, mantenha o travessão sul da Torre Salvador, sem interferência com isso. Gol 9250, informe helicóptero tipo Alfa Sierra 50, mantendo a linha do litoral à sua direita 500 pés, não interfere com a aproximação. É, chegou 9250. 1105, confirme a posição. É, passou a 1735, agora está antes da 1028. Gente, mantenha a presente posição. O guardião 05 está no visual, mantenha a presente posição. Mantenha a presente posição, guardião 05. Considera pronto. Boa tarde, 1140 do Oxanel. Chanel 6140, boa tarde. Alinha e mantém de pena zero. Alinha e mantém no 0, 6140. 19250, decolado, correção, solo, aos 22, chame o controle de solo 1, 21, decimal 1. 21, 1. 6140, reautorizada a linha área decolar, pistona 0, vento 1, 60 graus, 07 nós. A linha decola no 0, 6140, chame. Chanel 1140, decolado aos 24, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, 6140, boa. Correu, autorizou, guardião 05, cruzar a BR-28. Cruzou a rua na Vila Bianca? Sim. Mantenha 500 pés a retaguarda da Bianca, autorizando o cruzamento, reporte livrando a final da pista 10. Retaguarda Bianca, reporte livrando 10. Confirmando após o cruzamento, vai manter. Vai ficar aqui no setor de buraquinho, vai ficar em alto de Freitas, se possível até na escuta da torre. Sim, só na escuta da torre, sobre buraquinhos. Se necessário, será pedido que afaste em direção ao pedágio para evitar o tráfego da 10, o guardião 05. Vai ficar no setor de alto de Freitas, se não me interferir, já livrou a 10. Deixe-me ter escuta, o guardião 05. A escuta permanente, o guardião 05. Torre Salvador, bom dia, o Azul 2743. Azul 2743, QNH 1014, continua a aproximação, aguardando autorização, informa o tráfego, um helicóptero da polícia montando 510, à esquerda do setor de, do eixo de decolagem da pista 10. Ciente, 2743. Guardião 05 na escuta. Está na escuta, guardião 05, está a 3.4 milhas daí do setor da cabeceira. Ciente, mantenha-se afastado sem interferir o guardião 05. Não vai interferir, guardião 05. As 2743, autorizado pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 089. Livre pouso no 0, 2743. Eco Zulu November. Papa Tango, Eco Zulu November, continua a aproximação, aguardando autorização. Aguardar November. O 2743, no solo 31, libera direito, chame solo 121, décima 1. Chama lá 121. Patango Eco Zulu November, autorizado pouso, pista no 7, vento 130 graus, 099. Pouso autorizado, November. Papatango, Eco Zulu, November, no Solos 3-4, estacionar frequência livre. Guardião 05, confirme então, faz já, Matheus, setor? Matheus, setor do trabalho nosso aqui em patrulhamento. Presente, Guardião 05, reporte para abandonar o setor. Vamos lá, abandonar o setor, Guardião. Na 6200, QNH10, 14, informa um helicóptero da polícia montando através norte da torre a 510, não interfere. Autorizado pouso, pista 0, vento 190 graus, 079. Autorizado pouso, Chané 6200. Corre, Guardião 05. Confirme quem chamou? Guardião 05, já em condições para efetuar pouso no GRAE. Guardião 05, ciente, reporte final no 7. Reporte final no 7, Guardião 05. Torre Papa Romeu, Oscar, Uniforme Delta, bom dia, passa Duna. Papa Romeu, Oscar, Uniforme Delta, QNH104, continua a aproximação, aguardando autorização. Ciente, informa que vai para 17, ok? Mais à frente cancela. Ciente, reporte para o cancelamento. Oi, o Guardião 05 avisou com a nave na 10, não vai interferir, ainda faz um pairado na 17. Ciente, vento 180 graus, 099, Guardião 05. Guardião 05, se preferir, pousa direto no GRAE, reporte solo controlado. Na final do 17 vai estar aqui pela Oscar. Obrigado. Sim. Oscar Uniforme Delta está pronto para o cancelamento, prossegue para uma base para o 17. Oscar Uniforme Delta, cancelado 239, curva esquerda, gire base pela direita, reporte final 17. Vai reportar final 17, Oscar Uniforme Delta. Guardião 05, 239, ao parquear livre corte. O Charlie 200, solo 39, libera direita e chama solo 121, décima 1. Direita 1211, Charlie 6200. De base para final na 17, o Oscar Uniforme Delta. Oscar Uniforme Delta, estado autorizado, pouso, pista 97, vento 160 graus, 089. Autorizado, Delta. Oscar Uniforme Delta, ciente, solos 42, eu estaciono a frequência livre. Boa tarde, azul 2719, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 099. 2719, decolado de 44, chame controle, 120, decimal 8. 208 com controle, o azul 2719, obrigado, bom dia. 94, que espera dar 0 na prova. Ficou na 094, autorizado, alinhar e decolar, pistão na 0, vento 1, 70 graus, 089. Está livre, alinhar e decolar, dá 0, boa na 0, mata pode. Luna 094, decolado 57, chama o controle, 120, décima 8. 1208, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, 156, Bono 556, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 170 graus, 092. Alinhar e decolar, 10, Bono 556.